Falei contigo, eu assumo. Tu foi embora, eu entendo. Mas ficou tanto amor. Tô te procurando. Preciso ouvir, ouvir que me quer. Senti que ainda me quer. E não foi de uma vez que acabou. Todos falam de mim, de como eu fui um bobo e te perdi por tão pouco. Uê. Já não sei mais o que fazer. Você se foi, saudade, saudade, saudade, amor. Onde tu tá? Preciso te ouvir. Onde tu foi? Minha nega, volta pra mim, amor. Estou com medo de te ver passar com outro. Tu sabe que eu não vou aguentar se souber que mais alguém tocou em você. Tu sabe que eu te amo. Não há mais espaço pra ninguém. Eu não agi certo, confesso. E já me arrependi. Preciso ouvir, ouvir que me quer. Senti que ainda me quer. E não foi de uma vez que acabou. Todos falam de mim, de como eu fui um bobo e te perdi por tão pouco. Já não sei mais o que fazer. Você se foi, saudade, saudade, saudade, amor. Onde tu tá? Preciso te ouvir. Onde tu foi? Minha nega, volta pra mim, amor. Estou tão mal, não faz assim. Saudade tá matando, me matando demais. Deixa eu olhar no seu olho e te prometer não errar mais. E tira essa saudade de te namorar. É pedir demais que me aceite de novo, que me abrace de novo. Só mais uma vez, eu não quero ouvir que eu fui um bobo e te perdi por tão pouco. Uele, uele, uê. Você se foi, saudade, saudade, saudade, amor. Onde tu tá? Preciso te ouvir. Você se foi, minha nega, volta pra mim, amor. Estou tão mal, não faz assim. Volta logo pra mim. Estou tão mal, quero tanto teu perdão. Volta só para mim. Uele, uele, uele. Kalema, sucesso.